2, boa noite, trip 54 no 5, próximo ao ponto de espera para ingresso. Trip 54 no 5, a linda cola pista no 0, vento no 3, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Linha cola no 0, trip 54 no 5. Trip 5495 decolou 06, chame controle 1198, bom voo. 1198, obrigado. Salvador, boa noite. Vão 645, próximo ao Ponte Espera. 645, boa noite, Alinda, coluna 0, vento no 3, 0 grau, 049. Gente, Alinda, eu colo a aluna 0, boa 645. Em 645, decolado da zona 7, controle 1, no 98. Não, no 98, agora no 645. Salvador, bom dia, boa noite. Chanete 629, ponto espera pronto. Alinhar e decolar da 1-0, vento 120 graus, meia dúzia de nós, Oxa, né? 6259. Alinha de acola da 1-0, grato. Decolou. 6259, decolado 24, cima controle 119, décimo 8, bom voo. Controle 198, até a próxima. Salvador, boa noite, está 3897, ponto espera da 1-0. 3897, Lima, tem que abster 1-0. Lima, tem que abster 1-0, tá? 3897. 897, está autorizado decolagem, pista 10, o vento no 20 graus, 06 noite. Então, 3897, decolado 28, chama controle em 119.8. 2198, boa noite. S5954, está autorizado. Mantenha a posição. 5954. 5954. Autorizado cruzamento no 028, após prossegue Alfa, reporte antes de antes. Olimpo 07, ajuda o altímetro no 0, no 5, continua a aproximação e agora autorização de pouso. Siga Portugal, Ciro, tchau, tchau. Boa noite, holding point, runway 10, mantém holding point, Portugal, Ciro, tchau, tchau. O Olimpo 07, tem livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 05 nós. Olimpo 07, livre pouso. Tenso autorizado ingresso, Juliette, Alfa, Índia. Reposta no ponto para no 0, pronto. 0-2, line up and wait, threshold 10. Line up and wait, control runway 10, approach. O solo 37 vai livrar à direita, taxiave a Alfa e reporte na Delta para cruzamento da 10028. Frente 5954, mantenha o ponto de espera. Legal 0-2, clear to take off. Runway 10, wind 130 degrees, 05 knots. Era 5954, ele mantém cabeceira 10. Limpo 07, autorizado o cruzamento no 028, estacionar a parte militar, frequência livre. Portugal 022, airborne at 40, contact approach control, frequência 119, small 8. 1198, Portugal 022, boa noite. Cinco nove cinco quatro, mantenha a posição. 5954, estou autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 049. Aéreo 5954, decolado 44, chama controle, 119, decimal 8. 119, decimal 8, 5954. Sim, Guardião. Guardião 07 está autorizado até o pátio 3. O vento 130 graus, 05 nós, reporte fora do sol. Guardião 07, fora do solo, ao 55, pátio 3, 3009 no pátio. Guardião 07, plano 0, solo 57. Salvador. Boa noite, Otávio 3197, ponto espera da 90, próximo. Ano 3197, autorizado a alinhar e decolar com soma 0, o vento no 30 graus, 069. Ainda decolando a 0, 3197.